Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina. Hoje, um programa verdadeiramente maçónico. Começamos assim com o novo single de Bruno Mars, Treasure, aqui na Rádio Zero, neste Conversas Esquina. Bem-vindos a mais um programa. Na semana passada tivemos Cláudia Lopes, da TVI, e hoje voltamos ao masculino, desta vez com António Vilela, da revista Sábado, benfiquista e também especialista na maçonaria. Boa tarde, bem-vindo ao Conversas Esquina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ruben. Antes de entrarmos na questão política, antes de entrarmos também na questão da maçonaria, vamos falar daquilo que realmente interessa. Jorge Jesus tem direito a quantas mais vidas como treinador do Benfica? Por mim não tinha direito a mais nenhuma vida, mas o Benfica resolveu apostar em Jesus novamente, até porque tinha medo que ele fosse para as Antas, para o Porto, não é? Que Pinta Costa viesse a Lisboa levar Jorge Jesus numa carrinha descoberta e que fizesse uma espécie de périplo até ao Porto para ser visto por todos os adeptos. Então o Benfica teve medo e apostou novamente em Jesus, que desta vez não aposta nos argentinos, mas apenas nos sérvios, não é? Portanto, vamos ter uma nova fase do Benfica, não é? E no Benfica, há o medo nos adeptos de, depois de Luís Filipe Vieira e depois de Jesus, mais nada? Não sei, o Benfica é maior do que Luís Filipe Vieira e do que Jorge Jesus, não é? Não sei se não será mais nada, mas o Benfica tem uma equipa que joga a bola, não é? Nos últimos 3 anos o Benfica joga futebol e atrapalhou um bocadinho o Porto. Agora, entre atrapalhar o Porto e ganhar ao Porto, ainda falta um bocadinho, não é? E que futuro perspectiva para estes 2 anos de Jorge Jesus? Será que ele vai novamente aprender com os erros do passado? Ou vai novamente morrer na praia, tal como este ano? Jesus só tem que seguir um conselho aqui do António Vilela, que é não ter medo do Futebol Clube do Porto. Jogar de igual para igual com o Futebol Clube do Porto. E quando ele jogar de igual para igual com o Futebol Clube do Porto, ou perde a sério ou ganha a sério. E é isso que falta a Jorge Jesus. E é isso que também falta aos adeptos do Benfica, que é ganhar ao Porto. Mas eu não sou comentador desportivo, nem jornalista desportivo. Sou adepto. Vou para as bancadas com o meu filho de 12 anos e gritamos. Mas, como adepto, perguntava-lhe isto. Acha que na mente dos benfiquistas e também na mente do treinador Jorge Jesus ainda está muito presente o 5-0 no Dragão? Eu não sei se serão os 5-0. Há um trauma qualquer que Jorge Jesus tem com o Futebol Clube do Porto. Isso é evidente, não é? O Benfica joga sempre inferiorizado contra o Futebol Clube do Porto. Isso nota-se. Nota-se nas bancadas, nota-se nas televisões. E acho que o próprio Jesus nota isso, não é? Talvez Jorge Jesus, se não se sentar no banco num jogo com o Futebol Clube do Porto e ficar em casa e for para lá o adjunto, pode ser que o Benfica ganhe o jogo. Pode ser. Falamos então sobre esta paixão que é o Benfica, a paixão de António Vilela. Há quem diga também que ser benfiquista é uma profissão, e eu que o diga. E agora vamos entrar então no campo que nos traz aqui na questão da maçonaria. E é um facto que eu acho bastante curioso. Antes de todo o escândalo sobre a maçonaria, começou com Silva Carvalho e também Miguel Relvas, ninguém queria saber de maçonaria. A partir desse escândalo houve um pico sobre a maçonaria, falou-se, escreveu-se muito também sobre a maçonaria, mas a maçonaria é agora um assunto meio adormecido. A maçonaria foi mais uma questão de moda do que uma questão de interesse público? A maçonaria é realmente, neste momento, ainda é agora, uma questão de moda. Mas, na revista Sábado, nós sempre dedicámos muita atenção à maçonaria nos últimos 7 anos. E sempre que fazíamos uma capa sobre maçonaria, com alguma coisa que tivesse a ver com maçonaria, ou com reuniões maçónicas, ou com este ou aquele que entra, ou com os políticos que fazem parte e por aí afora, as vendas da revista subiam. Ou seja, as capas com maçonaria na revista Sábado sempre venderam. E isso intrigava-nos. Ou seja, como é que um tema que não parece muito difícil de ser compreensível, ou muito fácil de ser compreensível, porque aquilo tem rituais, tem coisas assim desse género, mas nós não pegávamos por aí, pegávamos pelos nomes, quem pertence a que organização, ou seja, tornava-se vendável. É evidente que este escândalo, ongoing, Jorge Silva Carvalho, espiões, maçons, tudo misturado e por aí afora levou a que se estendesse ainda mais. E tornou-se uma moda que permite todas as interpretações e mais algumas, ou seja, de gente que acha que a maçonaria quer dominar o mundo, de gente que acha que os maçons são realmente bonzinhos, mas sobretudo de gente que de repente ficou com uma opinião sobre maçonaria. Mas a maçonaria é o bicho-papão que a sociedade portuguesa quis fazer? Não, eu acho que não. Ou seja, parece estranho estar aqui um jornalista que escreve há cerca de 15 anos sobre maçonaria e que não é maçom, nunca foi maçom, não foi convidado sequer para ser maçom. Aliás, o rei do livro que eu escrevi tem logo ali uma declaração de interesses até para evitar um conjunto de mal-entendidos. A maçonaria não é um bicho-papão. Agora, a maçonaria é uma tentativa de um conjunto de pessoas que estão na sociedade portuguesa de intervir na sociedade portuguesa, de intervenção na sociedade portuguesa e de intervenção nos bastidores, como é a maçonaria atua sempre e atuou sempre nos bastidores, nas sombras, escondida, mas é um projeto de intervenção na sociedade. Agora, fazer da maçonaria o bicho-papão e das desgraças do país e que os maçons destroem tudo e tentam atingir tudo e mais algum, acho que isso é uma perspectiva completamente irrealista do que é a maçonaria. Mas a maçonaria escolhe primeiro-ministros e escolhe políticas a tomar? A maçonaria não escolhe primeiro-ministros, ou seja, a maçonaria recruta um conjunto de pessoas em diferentes setores de atividade, na maior parte das vezes, quando essas pessoas ainda não têm poder. Ou seja, a verdadeira maçonaria olha para ti, Ruben, e diz assim: tu no futuro vais ser uma pessoa com muito poder no audiovisual em Portugal e eu vou-te recrutar já. Não é? Ou seja, eu vou apostar em ti. Ou seja, a maçonaria teve reuniões com Pedro Passos Coelho e com António José Seguro, reuniões abertas, em que os convida para estar em determinados eventos, ainda eles não tinham poder, não é? Ou seja, o Pedro Passos Coelho tinha sido eleito líder do PSD há bem pouco tempo e o António José Seguro não era nada no PS ainda, não é? Hoje em dia António José Seguro é o putativo sucessor de Pedro Passos Coelho e Pedro Passos Coelho é primeiro-ministro. Agora, se isso traduziu algum tipo de influência naquelas duas pessoas, nós não sabemos, porque na maior parte das vezes estas tentativas de recrutamento nós não temos a percepção do que é que elas valem. A segunda parte da tua questão, se ela quer ter poder e se quer ter relevância na sociedade, quer, ou seja, a maçonaria quer ter poder, a maçonaria tem um intuito, tem uma perspectiva de vida, uma perspectiva de sociedade, e com estes recrutamentos, se eu tiver gente nas universidades, se tiver gente nos hospitais, gente no governo, gente na economia, é evidente que eu tenho um conjunto de pessoas que partilham determinados ideais, eu tenho poder, poder de influência. Falei na questão do recrutamento, aliás, a maçonaria pode ser vista como uma espécie de academia de formação de jovens valores que precisam de ser lapidados? É, os maçons falam de uma, não da lapidação nesse sentido, mas falam da pedra bruta, ou seja, é uma espécie de calhau que nós todos somos ou que nós temos à nossa frente e depois ele tem de ser trabalhado. Essa pedra bruta é trabalhada e transforma-se numa coisa bela, não é? Mas a ideia é essa, o recrutamento é esse, é... E há documentos internos da maçonaria que dizem claramente isso. Ou seja, por exemplo, há documentos da formação da célebre loja Mozart e da loja Mercúrio, de um triunvirato de lojas na maçonaria regular em Portugal, que dizia: vamos apostar num conjunto de pessoas que nós perspectivamos um bom futuro para elas. Ou seja, elas vão ter uma relevância extremamente importante, novamente, na economia, na sociedade e por aí fora, e nós vamos apostar nelas, nós vamos recrutá-las, nós vamos trabalhá-las segundo os ideais maçónicos. Ou seja, fala-se então nessa questão da lapidação. E falando ainda no recrutamento e no processo de seleção, quais as condições, quais as bases específicas para alguém ser recrutado como um possível maçom? Como é que se percebe, vendo a pessoa, que essa pessoa poderá eventualmente um dia ter poder? Eu não pertenço a nenhuma ordem maçónica, portanto eu não tenho esse olho clínico, uma espécie de adjunto Jorge Jesus para detectar quem serão os bons jogadores no futuro, não é? Mas os maçons têm formas de fazer isso. Formas de fazer isso é, eu depois desta entrevista aqui contigo, se eu fosse da maçonaria e se tivesse alguma relevância na maçonaria, eu convidava-te, por exemplo, para assistires a uma sessão branca maçónica, onde estão um conjunto de maçons e teria algum tipo de acompanhamento contigo nos próximos tempos, tentando perceber que tipo de ideais é que tu, de alguma forma, segues, sei lá. Imagina, a ideia é que seja um homem bom, ou seja, que seja alguém que queira contribuir socialmente para no meio onde está inserido. Portanto, isso é uma espécie de recrutamento pensando o que é que tu vales agora e o que é que poderás valer no futuro. É evidente que é um recrutamento que muitas vezes falha, não é? Muitas vezes recruta-se gente para a maçonaria que nem socialmente é importante, nem sequer perfilha esses bons valores e que realmente quer ser servido a maçonaria para outra coisa. Um trampolim, não é? Uma coisa qualquer, não é? Subir numa faculdade, subir numa organização qualquer sindical, subir em qualquer sítio onde esteja. Ou seja, a maçonaria também é encarada por muita gente neste momento entra para a maçonaria como um trampolim social ou profissional. Isso acontece. E quando esse recrutamento falha, falou aí nessa questão do recrutamento poder falhar, são humanos, podem errar. Qual é o processo quando se percebe que essa pessoa não irá ter poder ou não irá ser tão boa como se previa? É expulso da maçonaria? Não, não é expulso da maçonaria. Ou seja, qualquer um pode continuar na maçonaria. A maçonaria tem gente com poder e gente com menos poder. Tem gente que neste momento tem poder, mas que daqui a uns tempos pode não ter esse poder de influência. Ou seja, o poder ao longo da nossa vida, o poder de influência vai variando. Sei lá, nós tínhamos, por exemplo, Miguel Relvas, não é? Entrou para a maçonaria quando não tinha poder, não é? Ou seja, Miguel Relvas era o conselheiro de Passos Coelho, entrou para a maçonaria, foi lá umas 3 ou 4 vezes, andou por ali e por aí fora, quando passou a ter poder, passou-se a falar do maçom Miguel Relvas, ou seja, Miguel Relvas tinha um poder político, de influência política. Miguel Relvas caiu em desgraça, não é? E agora tem um outro tipo de poder, um poder económico, anda por aí a fazer uns negócios e por aí fora, voltou à vida dele, não sei se ele continua como maçom, ou seja, o poder varia, a maçonaria não expulsa as pessoas, e não expulsa sequer, muitas vezes, quando elas têm maus comportamentos, ou seja, a maçonaria privilegia os bons comportamentos e tem até formas de dizer assim, se prevaricar na sua vida normal, sei lá, ter um processo de crime, fazer uma maldade, não sei quem, e se for objeto de um processo maçónico, ele pode ser expulso, mas na maior parte das vezes a maçonaria não expulsa essas pessoas. E falava aí na questão do trampolim social, quando alguém entra na maçonaria, foi essa tentativa de ascensão, essa tentativa de trampolim para algo mais que fez com que a maçonaria saltasse para a ordem do dia? A maçonaria é uma coisa que atua nas sombras, atua nos bastidores, atua sempre de uma forma dissimulada, ou seja, os maçons têm o hábito de vir dizer publicamente que não há segredos na maçonaria hoje em dia. Nós podemos ir aqui assim à net, ao computador que tens aqui à tua frente, podemos ir à net e os maçons dizem, mas está tudo sobre a maçonaria na net, mas não está. Não está. Os rituais estão na net, mas os rituais estão na net há não sei quanto tempo, não é? Os rituais são antigos, têm 200, 300, 400 anos e por aí fora, são extremamente antigos. Agora, tudo o resto que faz parte da maçonaria, realmente do poder da maçonaria, não está. As pessoas que compõem as lojas, as atas das lojas, os regulamentos internos, as atas da grande dieta de um parlamento gigantesco, não está na net. Bom, fazendo este pequeno prólogo, dizendo que isto está tudo nos bastidores, nós podemos dizer assim, bom, a maçonaria tem ideais muito nobres, não é? São os ideais da Revolução Francesa, não é? Tudo aquilo que tem a ver com a Revolução Francesa são os ideais da maçonaria. Mas nós sabemos que como a maçonaria atua sempre assim em segredo e sempre assim escondida, há um conjunto de pessoas que acham que procurando a maçonaria conseguem ganhar influência devido aos membros influentes que a maçonaria já tem lá dentro. E por isso ela funciona como um trampolim. Procura-se a maçonaria, e a maçonaria nisso tem uma culpa muito grande, porque deixou que um conjunto de pessoas que apenas quer servir da maçonaria como um trampolim político, social, económico, quer que seja, a procurasse, e ela aceitou-os, não é? E por isso há um conjunto de pessoas que procuram a maçonaria como trampolim. Isso é realmente um facto, não é? E é dito nos próprios documentos dos maçons internamente. Ou seja, isto não é uma coisa dita assim sem se perceber muito bem porquê. Ou seja, há documentos internos da maçonaria que dizem nós estamos a ser invadidos, nós estamos a ser infiltrados. Há um conjunto de pessoas que nos procuram apenas para isto. E a maçonaria, eu acho que não tem conseguido, pelo menos nos últimos anos, resolver esta situação. E não vai conseguir resolvê-la, de certeza. E a partir de que momento é que houve essa desvirtuação por parte dos homens em relação a esses ideais da maçonaria? Em que momento é que se percebeu que, se eu entrar por aqui, se eu me alistar, entre aspas, na maçonaria, poderei ter influência aqui e ali? A partir do momento é que houve essa percepção nos cidadãos? Isto é, eu acho que é um bocadinho intrínseco ao género humano, não é? Ou seja, os maçons, desde sempre, se vermos a história da maçonaria, não é? A maçonaria e os seus maçons, por exemplo, os seus maçons mais relevantes têm estado envolvidos em lutas tremendas ao longo dos séculos, não é? Ou seja, lutas tremendas, lutas de conquista de poder, de luta pelo poder. E onde há um homem, há uma tentativa, ou poderá haver uma tentativa, de degenerescência dos princípios maçónicos. Isso é intrínseco, nós não conseguimos perceber quando é que a maçonaria começou a ser procurada por mais gente como trampolim. Ou seja, há documentos do início do século passado em que já se fala sobre isso, em que a maçonaria está a ser procurada por um conjunto de pessoas que quer realmente ascender para um lado ou para o outro. É evidente que nos tempos que correm, não é? Hoje em dia, isso tem-se tornado cada vez mais forte, até porque a própria maçonaria também procura as pessoas e procura as pessoas para que ela possa ter influência. Ou seja, por um lado há um conjunto de pessoas que a procuram para ter influência e por outro lado a maçonaria também recruta para ter influência. Ou seja, isto é um jogo muito complicado e é um jogo todo passado nos bastidores. E voltando à questão da maçonaria ser a ordem do dia, como é que os principais líderes maçónicos, como é que as principais lojas maçónicas lidaram com todo este frenesim em volta da instituição? Lidaram como sempre têm lidado, escondendo, não falando, negando, não produzindo nenhum tipo, não produzindo nada para o exterior, que viesse dizer ao exterior que nós não somos todos assim, nós temos aqui assim um conjunto de ideais e queremos falar sobre estas coisas. Ou seja, a própria maçonaria portuguesa, e neste caso estamos a falar da maçonaria portuguesa, fechou-se sobre ela, não é? E fechando-se alimenta todas estas coisas. Ou seja, internamente, por exemplo, não há notícia que a maçonaria tenha expulso Isaltino Moraes. Ou há? Não há. Ou seja, Altino Moraes, que é maçom e que passou por um conjunto de processos e que perdeu vários processos em instâncias judiciais e que se questionou porque é que a maçonaria o mantinha dentro da maçonaria, e havia sempre um argumento mais ou menos velado, que era, ah, mas ainda não foi definitivamente condenado, não é? Neste momento está preso. E Altino Moraes não foi expulso. Ou seja, a maçonaria realmente... Com este género de episódios, ela alimenta, pelo menos, uma perspectiva de que protege os seus e que os protege até ao fim. E a maçonaria está neste momento como uma questão de moda, mas resfriou um pouco, como falámos há pouco. Quando é que a maçonaria pode voltar novamente à ordem do dia? Há algum acontecimento em perspectiva, algum momento em perspectiva em que a maçonaria possa novamente voltar a abrir telejornais? Com um novo escândalo. Ou seja, quando ocorreu um novo escândalo, em que um novo escândalo político, com serviços secretos, com uma outra coisa qualquer, em que de repente se perceba que os principais intervenientes são maçons, ou seja, a maçonaria retorna outra vez, ou seja, sobe e abre, vai abrir telejornais, mesmo às vezes até de uma forma injusta, porque essas pessoas que são maçons também podem ser todos do Benfica, não é? E se forem todos do Benfica, ninguém vai dizer, ah, mas aqueles três que fizeram isto e aquilo são todos do Benfica. E não gostam do Jorge Jesus. Não, aí não vai abrir telejornais por causa disso, não é? Mas se forem maçons, há logo uma associação a esse segredo, a esse conluio, a essa solidariedade ou má solidariedade que nós, enquanto sociedade, presumimos que existe na maçonaria, e ela vai abrir outra vez telejornais. Nesta fase, ela abriu telejornais porque misturou a política, os serviços secretos, e misturou o poder económico. E neste momento ela abriu telejornais, manteve-se muito forte, mas vai acontecer outro escândalo, ou seja, eles são periódicos, eles acontecem, não é? Socialmente. Não é? Como é que um jornalista ganha gosto pela investigação no que a maçonaria diz respeito? Eu nunca tive muito gosto em investigar a maçonaria, diga-se com boa verdade. Ou seja, eu comecei a investigar a maçonaria há cerca de 15 anos e já publiquei vários artigos em vários órgãos de informação por onde passei, nomeadamente o Independente, a Sábado e não só. E eu comecei, eu não sabia nada de maçonaria e continuo a não saber nada de maçonaria, ou seja, se tiver de discutir maçonaria pura com alguém, com um maçom, eu não vou discuti-la porque eu não percebo nada de maçonaria. Agora, eu percebo da investigação à maçonaria, ou seja, dos casos da maçonaria. E eu comecei a investigar pela coisa mais banal, que é... Quem é que pertence à maçonaria, afinal, em Portugal? Quem são os maçons? Ou seja, nós de repente vemos um conjunto de ilustres maçons que, periodicamente, o Grande Oriente Lusitano, que é a mais importante corrente maçónica portuguesa, traz para a praça pública. Diz o Alexandre Herculano era maçom, o S era maçom, o não sei quantos era maçom, e vão dizendo essas coisas. Mas quem são os atuais, não é? Eu comecei por isso. E acompanhei uma eleição dentro da maçonaria do Grande Oriente Lusitano para grão-mestre, que é o cargo do topo da maçonaria, uma espécie do presidente dos maçons. E a partir do momento em que eu acompanhei essa eleição, com três candidatos, não é? Eu comecei a perceber que a maçonaria era uma confusão desgraçada lá dentro. Ou seja, que havia realmente, as pessoas incompatibilizavam-se fortemente devido a uma candidatura, devido à luta pelo poder interno. E a partir daí fui ganhando um conjunto de fontes dentro da maçonaria que me foram contando histórias. Histórias da maçonaria. Quem entra, quem se incompatibiliza com quem briga com quem anda à chapada com quem. Chapada, literalmente, não é? Porquê que as lojas fecham? Porquê que eles se zangam uns com os outros? Porquê que um maçom, de repente, diz que vai mudar de sexo, ou muda de sexo mesmo, que ainda não se percebeu muito bem, e depois quer novamente entrar para a maçonaria, e a maçonaria não aceita, neste caso esta maçonaria, não aceita mulheres, e aquilo dá uma grande briga interna. Ou seja, comecei a tocar em coisas que nunca farão parte da história oficial da maçonaria, mas que são também história da maçonaria, e foi a partir daí. E depois ganhando um conjunto de fontes dentro da maçonaria, ou seja, não se consegue escrever sobre a maçonaria se não se tiver fontes dentro da maçonaria. Era aí que eu queria chegar. Como é que numa instituição que se diz tão fechada, nas catacumbas, na sombra, se consegue chegar às fontes? É a vontade de falar das pessoas? Eu Também pode ser. Eu queria que fosse também um bocadinho da perseverança do jornalista, ou seja, eu queria acreditar que o jornalista tem alguma coisa a ver com isto, ou seja, queria acreditar que o facto, claro que há gente que quer falar, ou seja, há fontes em todo o lado, ou seja, nós que se falamos de comunicação social, há fontes em todo o lado, há fontes na política, há fontes na economia, há fontes nos serviços secretos, nos militares, em todo o lado. É preciso encontrá-las, não é? É preciso encontrá-las nessa estrutura, encontrar as fontes que têm realmente acesso a informação relevante. E na maçonaria há fontes que falam, há fontes que cedem documentos, há fontes que revelam histórias. Agora, nem toda a gente escreve sobre maçonaria, por isso é que eu queria acreditar que, em alguma fase, o jornalista em causa teve alguma relevância na forma como chegou às fontes e na forma como chegou aos documentos, porque uma coisa é chegar a fontes orais, ou seja, alguém que conta uma história de boca e que às vezes pode não ser bem assim, não é? Outra coisa é chegar a documentos internos de uma organização que revelam pelo menos uma maior aproximação à verdade. À verdade. À verdade daquilo que se passou. Ou seja, à verdade das histórias. E isso é realmente difícil. Ou seja, não é fácil. Ou seja, eu não é querer estar a puxar aqui o braço à sardinha, mas não é fácil chegar a documentos da maçonaria, como não é fácil chegar a documentos de militares, a documentos políticos e por aí fora. Ou seja, é extraordinariamente difícil. Agora, também se chega. E há maçons que realmente querem falar. Sempre quiseram. Antes de entrarmos no capítulo do livro, Os Segredos da Maçonaria, uma pergunta de cariz pessoal, quando falava aí nas fontes e na recolha de informação. Nunca temeu pela sua vida ou nunca recebeu ameaças quando tinha acesso aos documentos ou quando tinhas acesso às histórias que circulavam na maçonaria? Nunca temeu que o António Vilela fosse demasiado pequeno para uma organização que poderia fazer mal, entre aspas? Estranhamente não, ou seja, isto me parece, é uma pergunta que realmente nos últimos meses já me fizeram 3 vezes, ou seja, se alguma vez pensou nisso ou se houve alguma tentativa. Eu nunca tive nenhuma tentativa disso, pelo contrário, ou seja, que é uma coisa interessante quando um jornalista escreve sobre um determinado assunto, sempre que se escreve sobre um determinado assunto, abrem-se novas fontes. Ou seja, eu se tenho uma ou duas fontes que me alimentam para escrever uma história, depois da história ser publicada, normalmente surgem mais fontes. Ou seja, há um contacto por e-mail, há uma carta anónima, ainda há cartas anónimas para as relações, parece estranho, não é? Mas ainda enviam cartas escritas à máquina e por aí afora, que é muito estranho, com novas possibilidades de investigação, com novos nomes, com novas histórias que podem ser investigadas. E sobre o poder da maçonaria, eu nunca tive nenhum tipo de... Nem sequer do grão-mestre da principal maçonaria, ou seja, sempre que eu tinha que fazer um contraditório com ele em qualquer coisa, ele respondia-me, dizia, lá está você outra vez, e por aí fora, e lamentava-se, e por aí fora, mas respondia às questões, ou seja, eu nunca tive nenhum tipo de receio. Só contar uma história. Quando eu apresentei o livro, que foi ali assim no Bairro Alto, na livraria Bertrand do Bairro Alto, que fica muito próximo da sede do Grande Oriente Lusitano, eu assisti a uma situação. Eu estava a apresentar o livro e apareceu um sujeito à porta, que claramente devia ser maçom, e que disse assim, para o outro que também o acompanhava, disse assim, vamos ver as fuças do gajo. Ou seja, o gajo era eu e as fuças eram as minhas. E depois foram-se embora. Ou seja, eu acho que foi um bocadinho... Eu acho a maçonaria também tem ou deve ter esse poder de encaixe. A maçonaria tem um poder que na maior parte das vezes é um poder que lhe advém do segredo. Porque depois, quando exposta, o seu poder é muito pequeno. Acaba por ser muito pequeno. Falei na apresentação do livro. Vamos falar agora um bocadinho sobre este livro, Os Segredos da Maçonaria. O porquê do surgimento desta publicação? A vontade de compilar os 15 anos de investigação sobre o tema? Foi também isso, ou seja, quando nós escrevemos para uma revista, para um jornal, escrevemos sempre, normalmente, uma forma quase, é quase um molde que nós adaptamos à revista. Ou seja, nós escrevemos, se eu tenho material para escrever 30 páginas, eu escrevo uma página e meia. Se eu tenho material para fazer uma determinada abordagem, eu tenho que fazer uma outra abordagem que vá de encontro ao público-alvo da revista onde eu estou, porque realmente existe um público-alvo para as publicações. Quem disse é o contrário, está a mentir. E aqui, o que é que eu tentei? Eu tentei recuperar um conjunto de histórias que eu já tinha escrito, mas que tinha abordado de uma forma, às vezes até parcial, e realmente integrá-las, aumentá-las, esticá-las, escrevê-las como realmente eu as queria ter escrito. E depois um conjunto de outros dados, de outra documentação que eu tinha e que eu achei que era relevante integrá-la. Ou seja, eu tinha cerca de 1500 documentos da maçonaria, portanto, e que nunca escrevi 1500 peças sobre a maçonaria. Ou seja, havia um conjunto de documentação, havia um conjunto de dados que eu achei que era relevante escrever. Ainda hesitei, ou seja, o livro esteve a ser escrito durante 3 anos, não é? Ou seja, começou a ser escrito antes de toda esta confusão ocorrer. É evidente que depois ocorreu toda esta confusão dos serviços de informações, que eu também tinha acompanhado na Sábado, e portanto eu tinha material muito importante, sobretudo sobre alguns dos personagens. E achei que devia escrevê-lo. E achei uma coisa curiosa. Um dia fui à FNAC, eu já escrevi vários livros, e nunca vi miúdos de 16 anos de volta do livro na FNAC, dos anteriores livros. Havia sempre uns velhos, assim, uma malta com 50 anos e não sei o quê, a olhar para os livros. Eu comecei a ver miúdos com 16 anos, miúdas com 16 anos, a olhar para o livro. E achei interessante. Não sei se é interessante ao ponto de se perceber realmente o que é aquilo e porquê comprar aquilo, mas achei interessante, não é? Porque mesmo que nós não reconhecemos isso, nós gostamos de vender os livros, não é? Aquele sujeito que diz, ah, eu escrevi este livro, não sei o quê, não me interessa se vende ou se não vende. Ah, não interessa que vende, porque é sinal que as pessoas leram, não é? Que foram ler, ou pelo menos leram um bocadinho, ou pelo menos acharam interessante isso. E falei na questão de miúdos de 16 anos com um livro sobre a maçonaria na mão. Notou, quando lançou o livro, essa questão que nós falávamos há pouco, da moda, daquilo que se falava? Notei um bocadinho na moda, ainda que na minha sessão de lançamento, e eu vou ser o mais sincero, vou contar aqui uma história curiosíssima. Ou seja, eu promovi o livro nas redes sociais. Foi a primeira vez que promovi um livro meu nas redes sociais. Mas promovi-o em sites das redes sociais e em grupos fechados das redes sociais, dos quais eu me fiz amigo, não é? Grupos assim meio loucos, ou seja, os teóricos das conspirações, os agnósticos, não sei o quê, os adoradores do diabo, não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, fiz-me amigo de toda essa gente e promovi o livro. Resultado, eu quando lancei o livro, eu tinha uma plateia meia séria e outra meia alucinada na plateia. Ou seja, eu tinha um conjunto de pessoas, não é, que chegavam ao pé de mim para eu escrever qualquer coisa no livro, sei lá, uma dedicatória qualquer no livro, e que eu dizia, mas diga-me o seu nome. E eles diziam, não posso dizer. Não, não pode dizer? Não, não, escreva qualquer coisa, não é? Ou seja, eu tinha uma plateia bastante meia alucinada. E também tinha alguns miúdos, realmente, o que é interessante. Mas era uma plateia estranha, uma plateia muito estranha como eu nunca tive. E sentiu também essa curiosidade por parte dos meios de comunicação social? Porque teve em vários órgãos de comunicação a dar entrevistas, quer nos jornais, quer nas televisões. Também sentiu essa curiosidade que os órgãos de comunicação tinham? Sentiu alguma vez que os órgãos de comunicação poderiam ver como o maior especialista português sobre maçonaria? Teve alguma vez essa ideia? Acho que não. Eu tive uma ideia, é que a todos os sítios onde eu fui, foram muitos sítios, fui às televisões todas, aos jornais todos, às rádios e por aí afora, eu tive a ideia de que a maior parte das pessoas que me entrevistou não leu o livro. Isso é o primeiro tema que eu tive a ideia. As perguntas eram todas muito parecidas. E realmente o livro levou-me para esses órgãos de comunicação social por aquilo que tu dizias há um pouco, uma questão de moda. Ou seja, sim, estava muito presente nas pessoas e de repente aparecia um livro em que falava de situações e falava de nomes, ou seja, todas as situações têm um nome associado, de um político, de um economista, de um professor universitário e por aí fora. Ou seja, o livro tem situações, factos, datas, documentos e nomes, e de repente, até pela questão do Miguel Relvas e por aí afora, as pessoas acharam que aquilo era interessante, que era vendável para as suas audiências. Agora, ser um especialista, não, um jornalista apenas que escreveu um livro sobre isto. E uma pergunta, novamente, de âmbito pessoal, como é que se consegue conciliar a realização de um livro sobre maçonaria, a revista Sábado, em que faz diversas investigações, o trabalho universitário e a vida enquanto marido e pai? Como é que se consegue conciliar estas quatro coisas? É complicado. O dia devia ter mais horas? Eu não sei se é isso. Eu acho que faço algumas das coisas mal feitas. Não sei, mas isso eu acho que, para ser sincero, eu acho que sim. Faço algumas das coisas mal feitas. Ou seja, há determinadas alturas, quem diga não, não, isto consegue-se, isto tem 24 horas, trabalhas 24 horas, dedica-se a isto e aquilo. Não, há coisas que se faz mal feitas, não é? Mas há coisas que numa altura em que se está a fazer uma mal feita, está-se a fazer uma melhor, não é? E depois isto tem que se conciliar com a vida, não é? Eu tenho dois filhos, não é? Tenho dois filhos, quero conservá-los, não é? Quero que eles me conheçam, quero que eles me reconheçam. É complicado, é complexo, está cada vez mais complexo e está cada vez mais complexo e nota-se na minha falta de cabelo e nas minhas olheiras, não é? Ou seja, aos 45 anos eu estou todo acabado, portanto, mas espero escrever mais uns livros, aliás, estou a preparar mais um já. E sobre essa característica de querer escrever mais livros, enquadra-se novamente o tema da maçonaria, do futuro? Vou cometer uma inconfidência. A editora pediu, eu não vou escrever. Ok. Acho que a maçonaria em termos de livro para mim está esgotado. Eu agora tenho que saltar para o outro patamar. Não quero ficar associado a António José Vilela, especialista da maçonaria. Não quero ficar associado. Não, isso é o António Oliveira Marques, o historiador. Ele é que escreveu tudo sobre maçonaria. Mas sabe que no espaço mediático, neste momento, você tem grande importância nesta matéria. Não? Posso ser associado como o sujeito que de alguma forma veio tramar alguns dos segredos maçons mais recentes, não é? Ou seja, o sujeito que veio revelar, veio tramar um conjunto de pessoas e por aí afora. Isso é uma associação que pode ser feita. Agora, o especialista na maçonaria, não. Eu acho que já escrevi um livro sobre uma organização terrorista, já escrevi um livro sobre o Opus Dei, já escrevi um livro sobre corrupção militar e agora está na fase de passar para outra coisa. Não é? E que temas é que gostava de abordar de futuro a escrever um livro? Eu gosto dos serviços secretos. Podemos ter aí qualquer coisa. Eu gosto muito dos serviços secretos. Podemos ter aí qualquer coisa na manga. Falávamos da maçonaria, da relação também da maçonaria com a política. Isto leva-nos ao tema da política nacional. Como é que nós chegámos ao terceiro resgate financeiro em pouco mais de 39 anos? Com pouca dignidade, e chegámos porque somos portugueses. Não é porque temos políticos maus, não é porque temos empresários maus. É porque somos portugueses, ou seja, nós temos um país muito complexo, temos pessoas muito complexas e temos pessoas muito subservientes em Portugal. Ou seja, ao contrário do que os historiadores e que o Mário Soares anda a pregoar por aí, não é? Dizendo que qualquer dia há aqui uma revolta e matamos toda a gente e matamos políticos e por aí fora, não quer dizer que não o tenhamos feito no início do século passado, mas quer dizer que quando nós vemos o que está a ocorrer no Brasil neste momento e que vemos o que está a ocorrer na Turquia neste momento, e no Brasil tem a ver com transportes públicos, não é? E depois com uma reação da polícia. E na Turquia tem a ver com um parque que ia ser construído num local, um parque que ia ser destruído por causa de um centro comercial, sim, não é? Para o local verde da cidade. É verdade, nós estamos a falar de Portugal, quer dizer, Portugal tiraram-nos 30% dos vencimentos, aplicaram-nos impostos gigantescos, de repente ficámos com 1 milhão de desempregados e a malta vai cantar o Grândola Vila Morena para o pé dos políticos. E de repente há um conjunto de pessoas nas redes sociais dizendo que estamos a atentar contra a liberdade de expressão dos políticos. Ou seja, nós somos intrinsecamente assim, ou seja, somos... Os portugueses são conformistas. Eu acho que só quando estiverem num tal ponto, como nos descobrimentos, quase sem saída, é que nós nos atiramos ao mar. E nós somos assim, somos realmente assim, não é? E estamos... E fazemos muito pouco para mudar estas coisas. Ou seja, e se virmos a história das civilizações, que eu gosto muito de invocar, todos os grandes avanços foram conduzidos por revoltas e por cortes bruscos em determinadas situações. São revoltas que dão origem a situações novas. E Portugal, que teve algumas revoltas, nomeadamente contra os espanhóis, e não só, isto é tudo muito espaçado no tempo. Ou seja, as nossas revoltas são muito contidas. E nós chegámos onde estamos. E não vamos sair daqui tão cedo. Para mim, tenho 45 anos, isto é complexo. Para ti, Ruben, tens 20 e poucos anos, isto ainda é mais complexo. E tu és responsável por isto. Ah, pá. Porquê que falou aí na questão de sermos serenos, um povo calmo, comparando com outras situações que se têm vivido? Conformistas, que é pior do que ser sereno. É pior em que sentido? Antes de fazer esta pergunta, ser conformista é pior do que ser sereno, porquê? Porque ser sereno dá a sensação que em qualquer altura essa serenidade pode ser ultrapassada. Ou seja, ser sereno é um estado que se procura e ser conformista é um estado induzido. Ou seja, é um estado que vem de fora para dentro e que te torna conformista. Ou seja, é um estado de apatia. Serenidade não é um estado de apatia, não é? É um estado que tu estás bem contigo próprio, não é? Parece um daqueles gurus da psicologia, não sei o quê. Mas não, conformismo é diferente. Conformismo é tu estares, qualquer coisa que te imponham, tu aceitas essa coisa, não é? Reclamas com qualquer coisa, vais para aí para o Facebook a dizer que fazes meio mundo e que fazes não sei o quê, e vamos para a porta da RTP porque o Sócrates não pode regressar e vamos insultá-lo e aparecem lá 6 pessoas, não é? Isso é o Portugal, isso são os portugueses, não é? E quando há manifestações, quando há greves, como esta greve dos professores, vem logo alguém dizer, mas isso é inacreditável, fazer uma greve que prejudica os alunos desta forma. Então, mas não é uma greve. Mas vamos fazê-la aqui às domingo, de madrugada, é que vamos fazer a greve? Não, as greves são isso mesmo, são estes estados de alma, não é? Que de repente se voltam para o exterior. Conformismo é uma coisa muito tramada. Falámos ainda na questão então do conformismo, de onde é que... Mas eu não sou do Bloco de Esquerda, apesar deste discurso. Falámos da questão do conformismo e da questão do português ser assim, mas aquilo que eu ia perguntar e entra neste assunto é quando é que a sociedade portuguesa pode atingir o seu ponto de ruptura que a faça ir para a rua verdadeiramente? Eu acho que ninguém sabe isso. Eu acho que ninguém sabe, ou seja, há um conjunto de pessoas, isto é tipo aquela história dos economistas que disseram, ou que agora vieram dizer que previram toda esta crise mundial e a crise portuguesa. Não, é mentira, ninguém consegue perceber isso, ou seja, consegue-se perceber que há um conjunto de pessoas e de factos e de situações que não estão a ocorrer bem e que podem dar origem a uma outra coisa qualquer. Agora, ninguém consegue perceber isso. Ou seja, o ano passado houve um conjunto de pessoas que foi de forma casuística para a rua, quase sem controle político dessa situação, e depois isso tudo acalmou, não é? Ou seja, voltámos outra vez à mesma coisa. Eu acho que isso não é possível prever. Eu acho que quando isso acontecer, vai acontecer em força. Agora, nós não temos uma história recente nos últimos... Mesmo a nossa Revolução de Abril, não é? Foi uma coisa pacífica, não é? Tremendamente pacífica, quase sem resistência, não é? Não houve resistência praticamente nenhuma, não é? Fizemos coisas verdadeiramente arbitrárias após o 25 de Abril, com as nacionalizações, com as pessoas a saírem, a serem retiradas, propriedades e por aí afora, e aquilo ocorreu quase de forma pacífica. Quase ninguém morreu, não é? Não há nenhum tipo de... Ou seja, isto não acontece nem com a maçonaria, já agora, nem com a perseguição que a maçonaria foi objeto do Estado Novo, não é? Nem Salazar perseguiu a maçonaria. Fez uma lei que inviabilizou, que proibiu todas as associações secretas, não é? Mas depois perseguiu os maçons. De que forma? Não. Franco, em Espanha, matou-os, não é? Apanhava-os e fuzilava-os. Até a própria nossa ditadura não foi muito pulso de ferro, foi uma coisa... É uma ditadura... Nós dizendo isto para as pessoas que sofreram os agruras da ditadura, sim, podemos ser encarados como, epá, aqueles gajos não sabem o que é que a malta passou. Mas é uma ditadura diferente, ou seja, comparar, por exemplo, Portugal... A ditadura portuguesa com a ditadura brasileira ou com a ditadura argentina, não é? Em que levavam as pessoas nos aviões e os atiravam para o Oceano Atlântico, não é? Atiravam-nos amarrados para o Oceano Atlântico, ou seja, é completamente diferente. Ou seja, nós somos um país diferente. E falámos do passado, falando agora do futuro, daquilo que nos espera, seja PSD, seja CDS, seja PS, PCP ou Bloco de Esquerda, estamos destinados a viver lado a lado, na mesma cama, com a Troika? A Troika vai-se embora para o ano, não é? Irá? Indo-se embora para o ano. mesmo que ela se... reformulando, mesmo que ela se vá embora para o ano, ela vai cá continuar, não é? Vai cá continuar porquê? Porque nós precisamos de dinheiro, não é? Precisamos de dinheiro. E precisamos de um conjunto de eu lembro-me que antes da Troika vir, havia um conjunto de almas bem pensantes em Portugal que diziam, era bom é que a Troika viesse. Porquê? Porque nos escreviam as coisas que nós devíamos fazer. O que é que nós devíamos fazer? Orientavam-nos. Nós precisamos de uma orientação externa. E hoje em dia, nem essas almas bem pensantes, nós as ouvimos dizer, bom, ainda bem que eles vieram. Ou seja, não é bom nós termos a tutela de ninguém. Ou seja, quando estamos a ser tutelados por alguém, nós estamos a ser subjugados. E quer seja o PSD agora com o CDS-PP, não é? Com mais ou menos CDS-PP, não é? Então parece que lá está como não está. Quer seja o PS, ou seja, nós vamos ter este jugo da dívida, não é? Nós vamos ter este jugo de quem nos empresta dinheiro. Se um banco te emprestar dinheiro e tu não o conseguis pagar, tu ficas nas mãos do banco. E nós estamos, enquanto país, nas mãos de uma entidade, que são três entidades. Portanto, nós vamos continuar com a Troika cá, quer cá esteja presencialmente, quer cá não esteja, durante uns bons anos, não é? E... falando ainda na questão da Troika e na questão da sociedade portuguesa, a verdadeira missão impossível é reformar o Estado e a sociedade em que vivemos? Eu não sei se é uma missão impossível. Eu acho que neste momento estão-nos a atirar para cima um conjunto de coisas dizendo que a sociedade tal como nós a temos atualmente, ela não é possível existir. E eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se é verdade, sinceramente. Ou seja, eu não sei se é verdade nós não conseguirmos manter a educação conforme está, a saúde conforme está, a segurança social conforme está. O que eu sei é que o país tem 1 milhão de desempregados que não pode contribuir para essa segurança social, que vai recorrer cada vez mais aos serviços de saúde, que se afasta das escolas e das universidades, que acha que deixa de ser relevante estar nas escolas e nas universidades. Eu não sei se o nosso modelo social está em causa. O que eu sei é que existe neste momento uma tentativa sistemática de dizer que só há um caminho, que é destruir o nosso modelo de vida, que só há esse caminho. E eu duvido muito quando alguém me diz que só há um caminho para uma determinada coisa, para fazer um exame, para escrever um livro, para editar uma revista, para fazer um programa de rádio, que só há um caminho. Não há só um caminho. Há sempre vários caminhos, não é? Nós, enquanto sociedade, vamos questionar muita coisa da nossa sociedade e estamos a questioná-la. Agora, neste momento, estamos a questioná-la de forma induzida. Nós estamos com um determinado programa, com um determinado cardápio que nos diz só há este caminho. E eu duvido disso. Sempre duvidei. E para o jornalismo, o único caminho é o online? O único caminho do jornalismo é fazer boa informação, ou seja, quer seja no online, quer seja numa televisão, quer seja numa rádio, quer seja num jornal e numa revista. Enquanto os jornalistas fizerem bom jornalismo, existirá jornalismo, não só na forma como nós a temos agora, não é? Com publicações escritas, com abordagens como a nós a temos, como nós a vemos agora. Agora, o online, claro que é um caminho o online. Claro que neste momento uma série de gente de 20 e 30 anos só usa o online, só usa os tablets, só usa o iPhone, só usa não sei o quê, não sei o que mais, para aceder aos conteúdos. Mas o jornalismo só se resiste se fizer jornalismo. E o jornalismo é hoje ainda mais essencial do que era, por exemplo, há 20 ou 30 anos. Se nós virmos o que se passa nas redes sociais, nós vemos como o jornalismo continua a ser importante. Porque nas redes sociais, a intervenção participativa nas redes sociais também é uma intervenção louca e alucinada. Ou seja, não é uma intervenção, na maior parte das vezes, esclarecedora. É uma intervenção importante. Agora, o jornalismo, com bom jornalismo e com bons jornalistas, tanto pode ser no online como pode ser no papel. Mas o jornalismo, e falava aí na questão das redes sociais, o jornalismo não está a perder um bocadinho para essa questão imediata das redes sociais? De recordar que, por exemplo, na Turquia e também agora no Brasil, mais recentemente, todas aquelas manifestações de grande impacto foram provocadas pelas redes sociais e até os próprios governos tendem a não gostar muito do Twitter e dos Facebooks. É verdade, mas cada um tem o seu, ou seja, o jornalismo não serve para convocar manifestações, não é? Ou seja, a convocação de manifestações, a agregação de uma sociedade em protesto para um determinado, uma coisa qualquer, quer se passe na Turquia, quer se passe no Egito ou noutro sítio qualquer, ou seja, essa não é a função principal do jornalismo, não é convocar manifestações. O jornalismo é explicar a manifestação. Explicar as razões da manifestação, explicar porque é que ela foi convocada daquela maneira, quem é que esteve por trás daquilo, quais são as razões do protesto. O jornalismo é isso, o jornalismo não serve para, ou não deve servir para isso, ou seja, o jornalismo não deve para acantonar uma determinada facção em combate contra outra facção. Isso era outro tipo de jornalismo, é um jornalismo muito conotado, às vezes politicamente, e que está conotado politicamente. O jornalismo serve para explicar tudo isso. Agora, é evidente que as redes sociais têm um papel muito importante até na difusão da informação, não é? E o contrário, e o jornalismo pegar naquilo que se passa nas redes sociais e tratá-la sob o ponto de vista jornalístico. Ou seja, as duas coisas não são inconciliáveis. Pelo contrário, elas são muito importantes. O jornalismo, neste momento, está a viver uma dificuldade muito grave, que é uma dificuldade económica, não é? E uma dificuldade também de não saber muito bem como se situar. Mas tudo tem a sua base económica. Enquanto esta situação económica durar, o jornalismo terá problemas. Quando esta situação económica se modificar, o jornalismo poderá investir na net, em condições. Se o Ruben quiser pagar os conteúdos. Os tais conteúdos premium que já vão aparecendo por aí. Faltam 7 minutinhos para acabarmos a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje. Falava aí na questão do jornalismo para informar e relatar aquilo que se passa. O jornalismo pode também servir para moldar opiniões ou para fazer opiniões? Sim, o jornalismo, eu não sei se deve ser esse o seu objetivo, mas desde sempre o jornalismo e os jornalistas estiveram ligados àquilo a que se chamam os opinion makers, ou seja, as pessoas que realmente transmitem um determinado pensamento e que esse pensamento, de forma voluntária ou involuntária, vai moldar um pensamento mais coletivo. É evidente que o jornalismo, na sua tarefa primordial daquilo que é o jornalismo, que é denunciar o que está mal, não é? Pretende que aquilo seja, se transforme em bem, ou seja, este partido ou este sujeito roubou dinheiro não sei aonde, portanto vamos denunciá-lo, aquela estrada está cortada e tem buracos e por aí afora, vamos denunciá-lo, este movimento que está a ser feito, está a ser feito com um determinado intuito, vamos denunciá-lo, ou seja, o jornalismo, no meu entender, não é o jornalismo das coisas boas da vida. Para mim, no meu entender, é das coisas más, para que elas possam, de alguma forma, sendo denunciadas, sendo expostas, possam sofrer uma alteração, uma modificação. E, nesse sentido, sim, o jornalismo tende a moldar, ou pelo menos a alterar, um determinado preceito, não é? E se nos voltássemos a sentar aqui neste mesmo sítio daqui a 10 anos, que notícias gostava de me trazer? Daqui a 10 anos terei 55 anos. Eu gostaria que isto é difícil. Como é que nós conseguimos pensar daqui a 10 anos, não é? Eu gostaria de trazer, por exemplo, gostaria que o jornalismo estivesse vivo e de boa saúde. Era sinal que a nossa sociedade também estaria viva e de boa saúde. Ora, nem mais. E uma última pergunta, nesta nossa entrevista, faltam 5 minutinhos para terminarmos mais um Conversas de Esquina. Quem é o António José Vilela? 45 anos, jogador de futebol frustrado, e que ainda hoje joga a bola e que se aleja, e sobretudo jornalista. E que em princípio quererei ser jornalista durante uns bons anos. Vamos ver se consigo. Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um Conversa Esquina. Foi mais um Conversa Esquina hoje, sábado, 19 horas, aqui no www.radiozero.pt. Não perca a repetição na próxima segunda-feira e já na próxima semana, também ao sábado, às 19 horas, temos as manhãs da Antena 3 no nosso programa. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Até à próxima semana. Baby squirrel, use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your man.